Fecheiro 31. Uma sucessão de imagens e ideias atravessou a minha mente, enquanto um pensamento se desvanecia, deixando uma ténue impressão, outro tomava o seu lugar. Onde estava eu? Que horas eram? Recordei a mim mesmo que era de noite e que estava no interior da grande pirâmide. Mas tais demarcações tinham perdido qualquer sentido. Sentia que tinha chegado a um lugar e a um momento fora do reino comum da experiência mortal. O segundo enigma da Esfinge ressoava no meu pensamento. Sou visto por todos os que por mim passam, mas ninguém me vê. Coloco um enigma que todos conhecem, mas ninguém me conhece. Olho para o Nilo, mas viro as costas às pirâmides. Dei por mim a pensar nas filas de esfinges que vira quando visitara o templo de Serapis, algumas delas quase enterradas por completo na areia, como se fosse um pássaro alado. Senti-me subir no ar e fitar o jovem romano e o seu velho tutor grego, enquanto estes falavam sobre Édipo e o enigma que ele resolvera. Depois voei para norte, seguindo o curso do Nilo até chegar ao Planalto, pousando no cimo da Grande Pirâmide, de onde olhei para os templos e os caminhos e para a enorme e incongruente duna de areia entre eles. A visão desvaneceu-se e eu sentei-me direito no sarcófago. Já não havia paredes à minha volta. Estava rodeado por uma espécie de membrana, macia, incolor e ligeiramente brilhante, um pouco como eu imaginava que um ovo poderia parecer ao pinto para nascer, se um ovo pudesse ser feito de crepúsculo. De súbito senti que já não estava só e virei a cabeça, vendo uma figura com cabeça de cão que se erguia sobre duas pernas. Lentamente avançou na minha direção. O seu rosto era preto de um lado, dourado do outro. Numa mão trazia a varinha de arauto e na outra uma folha de palmeira verde. Anubis? Sussurrei. Conheces-me melhor como Mercúrio. O seu focinho comprido não se moveu. Ainda assim, de alguma forma, conseguiu falar. Vieste? Disse, quase incapaz de acreditar. O sacerdote disse que isto ia acontecer e aqui estás. Vais-me ajudar a resolver o enigma? Não precisas da minha ajuda, Gordiano. Já sabes a resposta. Era verdade. Eu sabia a resposta. Então tens uma mensagem para mim? Visito-te não como mensageiro, mas como arauto, para anunciar a sua vinda. De quem? A vinda de quem? Anubis silenciou-se e começou a desvanecer-se, como os pensamentos se desvanecem. Vestígios da sua presença permaneceram nos meus olhos, mesmo depois de os ter fechado. Quando os voltei a abrir, Ísis encontrava-se à minha frente. Sabia que se tratava de Ísis pela coroa que usava, com os seus chifres encurvados e o disco dourado entre eles, e pelo nó de Ísis entre os seus seios. O vestido de linho era da cor do sangue, a pele era de um castanho dourado, a cor do mel. Os seus olhos brilharam como cintilações da luz do sol sobre o Nilo. Era inexplicavelmente bela. Tinha visto muitas imagens de deuses e deusas nos 19 anos que já vivera, mas nunca tinha fitado uma deusa cara a cara. Senti muitas coisas ao mesmo tempo. Tinha medo e estava calmo. Intimidado, mas estranhamente seguro de mim mesmo. A atração sobrenatural da deusa acendeu em mim uma paixão igualmente sobrenatural, diferente de qualquer coisa que eu alguma vez tivesse sentido. O frio sarcófago de granito desapareceu. Encontrava-me agora sentado numa extensão infinita de algo macio, quente e flexível, quase como a pele de um animal vivo, se uma tal pele pudesse cobrir toda a terra. Ísis retirou a coroa e pendurou-a numa estrela no céu crepuscular sobre a sua cabeça. O seu vestido vermelho ondulou, caindo-lhe até aos tornozelos. A deusa reclinou-se ao meu lado. Em Éfeso tinha conhecido a minha primeira mulher, em Rhodes, o meu primeiro homem. Em Halicarnasso, Bito tinha-me instruído nas artes do amor e na Babilónia copulara com uma sacerdotisa de Istar. No entanto, nunca antes estivera com uma deusa. Não há palavras que descrevam o prazer de tal união, nem tentarei fazê-lo. Há uma frase usada por Heródoto quando aborda uma questão sagrada em relação à qual os seus informadores requerem o silêncio. Sei algo, mas não seria apropriado revelá-lo. Direi isto e nada mais. Num local e num momento fora do tempo, eu e Ísis tornámo-nos um. Talvez nunca tenha acontecido. Talvez ainda esteja a acontecer. Pouco a pouco fui regressando ao reino terreno, até voltar a sentir o granito duro por baixo de mim e a sua frieza à minha volta. Ouvi o bater do meu coração. Pestanejei, abri os olhos e não vi mais do que escuridão. Não a escuridão dos sonhos ou do submundo, mas uma escuridão terrena, a mera ausência de luz, que não era nada que devesse temer. Sentei-me. Se tinha, a certa altura, abandonado o meu corpo, não restavam dúvidas de que tinha regressado a ele. Doíam-me as pernas da subida. Tinha os ombros e o pescoço rígidos de estar deitado na pedra dura e o traseiro durido por andar a camelo. Quanto tempo tinha passado? Uma hora? Um dia? Um mês? Não tinha como saber. Tanto quanto sabia, tinha morrido e regressado à vida. Cegamente percorria a câmara, tateando as paredes até encontrar a abertura. Agarrando-me à corda, avancei com cuidado para não bater com a cabeça e subi lentamente. Quando empurrei o painel de pedra, senti-me intrigado, pois me parecia que a luz suave era a mesma que brilhara quando desci. Teria estado na pirâmide apenas durante alguns minutos? No entanto, pelo brilho que iluminava as montanhas líbias, compreendi que era madrugada, não crepúsculo. Bem embaixo vi os camelos, sentados com as patas recolhidas sob o corpo, embalando as cabeças enquanto dormiam, enrolados sob os cobertores, também eles, a dormir profundamente, estavam Antípatro e os outros, incluindo o sacerdote de Ísis, cuja cabeça rapada brilhava à luz avermelhada do sol que nascia. Não fiz qualquer som para os acordar. Em vez disso, virei-me e subi tão depressa quanto possível até ao cimo da pirâmide. Quantos homens podem dizer que testemunharam o nascer do sol a partir do cimo da grande pirâmide? Naquele momento, experienciado sozinho, ainda que de certa forma sentisse que Ísis ainda estava comigo, recordei toda a minha vida. No entanto, tinha outro motivo mais prático para a escalada. Queria voltar a contemplar a grande duna de areia entre os templos, ter a certeza de que tinha a forma que recordava. Quase conseguia ver o que se escondia dentro dela, como se o sopro de um deus tivesse afastado a areia. Tinha as costas viradas para as pirâmides e fitava o Nilo, tal como indicava o enigma, era vista por todos os que por ela passavam. Quem podia não reparar numa duna de areia suficientemente grande para bloquear a vista da pirâmide? No entanto, ninguém a via, porque ninguém sabia o que estava escondido sob a areia. O seu enigma era conhecido de todos, pois todos conheciam o enigma da Esfinge. Contudo, ninguém conhecia a Esfinge. Há quantas gerações estaria aquele monumento, de certo maior do que qualquer outra esfinge no Egito, enterrado sob a areia? Há tempo suficiente para que os vivos não conhecessem a sua existência. As pessoas do Egito tinham-se esquecido que por entre os templos e os santuários de Planalto, qual sentinela protegendo as pirâmides, estava deitada uma esfinge gigante, agora coberta de areia. No entanto, tinha persistido uma qualquer memória desta maravilha, sob a forma de um enigma que ninguém era capaz de resolver. Agora que tinha resolvido o enigma, a forma da esfinge na duna era inconfundível. E de certo, o mesmo aconteceria com todos os que a fitassem a partir da grande pirâmide. Podiam ver o contorno dos quartos traseiros, as patas da frente salientes e ali, no ponto mais alto, a cabeça orgulhosa, sem dúvida alguma coberta por um toucado Nemes. Como Antípatro tinha referido, a solução para um enigma parece invariavelmente óbvia depois de se conhecer a resposta. Bem embaixo ouvi um leve grito. Baixei os olhos e vi que os meus companheiros se agitavam. Djal tinha-se levantado e fitava-me. Mesmo a tão grande distância, conseguia ver a expressão de súplica no seu rosto. Assimilei a paisagem uma última vez e depois desci para lhes dar as boas notícias. Mais tarde, enquanto o Planalto ainda se encontrava deserto devido ao festival que decorria em Mênfis, o sacerdote de Ísis convocou uma equipa de trabalhadores para escavarem o ponto mais alto da duna de areia que escondia a esfinge. Cavaram durante todo o dia. Por fim, as suas pás de madeira encontraram pedra. Continuaram a escavar até ao fim da tarde, quando foi revelado o cimo da cabeça da esfinge. O gigantesco toucado Nemes parecia ter sido outrora encimado por um qualquer objeto cerimonial, há muito partido ou gasto pelo tempo. Para o sacerdote de Ísis, os restos de pedra sugeriam uma cobra erguida, como tantas vezes se vê nos toucados das esfinges. Quando o sol começava a tocar nos picos aguçados das montanhas líbias, o sacerdote ordenou aos trabalhadores que começassem a tapar o que tinham descoberto. Trabalhem toda a noite se tiver de ser, disse-lhes, mas não parem enquanto restar vestígio do trabalho que hoje realizaram. Mas, de certo, estes homens deviam continuar a escavar, protestei. Porque desfazer todo o trabalho? Não querem ver todas as esfinges? É verdade que para escavar por inteiro serão precisos muitos, muitos dias. O que os deuses acharam por bem esconder, não me cabe a mim desvelar, sem primeiro consultar os meus companheiros sacerdotes e procurar saber a vontade de Ísis. Permiti apenas que fosse escavado o suficiente para ter a certeza de que o segundo enigma da esfinge tinha, de facto, sido resolvido. Todos os que viram devem jurar segredo. Isso também te inclui. O sacerdote dirigiu um olhar de esguelha ao guia. Bem como a ti, jovem romano. Mas, de certo, a vontade de Ísis já é conhecida, protestei. Não foi sob a sua orientação que descobri a solução? Ela até mordia a língua e não disse mais nada. Tinham insistido comigo para que lhes comunicasse todos os pormenores da minha experiência no interior da pirâmide e eu tinha revelado tudo o que conseguia transmitir por palavras, mas não fizera qualquer referência à intimidade que partilhara com a deusa. Essa experiência era demasiado especial para ser partilhada e estava para além das palavras. Além disso, parecia-me prudente que qualquer mortal que se deitasse com uma divindade fosse discreto. O sacerdote não se deixou de mover. Convidou-nos para passar a noite no conforto dos seus aposentos no templo de Ísis e deixámos os trabalhadores na sua labuta. Por ora, a Esfinge entre as pirâmides permaneceria um segredo. Amanhã irei a Mênfis, disse o sacerdote. Convencerei o Motep de que o enigma foi resolvido e ordenar-lhe-ei que devolva a múmia. E como farás isso? Deixa-o comigo. A tua satisfação nesta questão, Gordiano, deverá ser o papel que desempenhaste na salvação do Djal. Já obtive a minha satisfação, disse, pensando na maravilhosa experiência que partilhara com a deusa. Como assim? Perguntou o sacerdote. Os outros aguçaram a audição. Esse terá de ser um enigma, cuja resposta ninguém saberá. Um quarto no último piso. Porque nos deram um quarto no último piso? Lamuriou-se Antípatro, agarrando-se ao corrimão e descendo um degrau de cada vez. Durante vários dias, depois da nossa viagem às pirâmides, tinha estado tão rígido e durido que mal se conseguia mexer, deixando-se ficar na cama. Naquele dia tinha por fim consentido em mexer-se, pois tínhamos recebido um convite muito especial. Enquanto atravessávamos a cidade, o exercício pareceu fazer-lhe bem, apesar das suas queixas e gemidos. As imagens e os sons exóticos estimularam-nos a ambos. Durante o caminho passámos pela estrada de acesso ao templo de Serapis e fizemos uma pausa para fitar as duas filas de esfinges. Mestre, disse eu, consegue imaginar uma esfinge como estas, aumentada à escala do monumento que continua escondido no planalto? Se fosse descoberta, os homens chamar-lhe-iam a grande esfinge e viriam de toda a parte do mundo para se maravilharem com as suas dimensões. E se for tão bela como estas esfinges mais pequenas, de certo merecerá um lugar entre as sete maravilhas do mundo. Por que não se encontra já na lista? Porque, mesmo há muito tempo, quando a lista das sete maravilhas foi elaborada, ninguém sabia da sua existência. Deve estar coberta de areia, pelo menos desde o tempo de Heródoto, que não lhe faz qualquer referência, e de certo faria se a tivesse visto. No entanto, Gordiano, desconfio que durante a nossa vida, a grande esfinge, como lhe chamas, voltará a ser descoberta. Aquele sacerdote de Ísis fará tudo por impedir que se saiba da sua existência. Mas algum daqueles trabalhadores há de falar. A notícia espalhar-se-á. E mais cedo ou mais tarde a curiosidade levará a melhor até sobre o mais reacionário dos sacerdotes. Talvez o próprio rei Ptolomeu ordene que a grande esfinge seja desvelada. O mais provável é que seja um ambicioso governador romano, depois de termos conquistado o Egito, murmurei. Que disseste? Nada, nada. Acalentando o feliz pensamento de que um dia talvez pudesse regressar ao Egito e contemplar a grande esfinge, retomamos a nossa viagem para a casa de Djal. A habitação em si era modesta, mas a sua localização era maravilhosa, construída num terreno alto, ao lado do Nilo. Uma rapariguinha, a filha de Jal, saudou-nos à porta e conduziu-nos a um jardim com vista para os barcos de pesca e as terras agrícolas na margem oposta. Jal estava sentado a observar o rio. Quando nos viu, levantou-se com um salto e abraçou-nos a ambos. Antípatro gemeu por ser apertado com tanta força. Que cheiro maravilhoso é este? Perguntei. A refeição de agradecimento que a minha esposa nos preparou. A tua esposa? Mas pensei que estava doente, sim, mas agora está muito melhor. Estamos todos muito melhor desde o regresso da múmia. Venham ver. Jal conduziu-nos até à sala onde seria servida a refeição. À cabeceira da mesa, encostada contra uma parede na vertical, estava uma comprida caixa de madeira dentro da qual se encontrava uma múmia. Pai, este é o Gordiano de Roma, o homem que te salvou. Gordiano, este é o meu pai. Eu nunca antes vira uma múmia. Também nunca fora formalmente apresentado a um homem morto. Na terra mais antiga do mundo, estava a viver muitas experiências novas. Avancei para mais perto da múmia e fiz uma pequena vénia. Tanto quanto me era dado perceber, não parecia pior devido ao tempo que passara em cativeiro. As ligaduras de linho não estavam sujas e o rosto permanecia espantosamente bem preservado, tanto que quase esperava vê-lo pestanejar e abrir os olhos. No Egito, tudo parecia possível. A filha de Djal entrou a correr na sala. Pai, pai, vem ver! Seguimos-la até ao jardim. O rosto do Nilo tinha mudado. Antes, quieto e liso como um espelho, uma série de ondas estendiam-se agora a toda a largura. Nos barcos que se agitavam levemente sob a maré, os pescadores agitavam os braços e gritavam de alegria. Na outra margem, os campos encheram-se de agricultores que se apressavam a correr de um lado para o outro. Foram postas em movimento várias geringonças, com rodas e remos. Os canais de irrigação que enchiam os campos com o seu padrão em cruz, antes secos, brilhavam agora com a presença da água. Começou a inundação, sussurrou Djal. E o meu pai está em casa. Caiu de joelhos, cobriu o rosto e chorou de alegria. Vem ver, gritou a pequena. A rapariguinha agarrou-me na mão e conduziu-me por um carreiro até ao rio. Antípatro seguiu-nos, resmungando. Na margem lameada, tirámos os sapatos e entramos no Nilo. Olhando para baixo, vi que a água verde se tornara castanha e ia subindo de forma constante, cobrindo primeiro os meus pés e depois os meus tornozelos. Rio acima e rio abaixo, e levavam-se gritos de agradecimento. Uma e outra vez foi invocado o nome de Ísis. Fitei a água salpicada de sol. Por um instante, por entre as ondas e as cintilações de luz, tive um vislumbre de Ísis que me sorria.